Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. E a novela na Câmara Municipal não termina. Ontem, o vereador Dilto Vitorassi distribuiu uma carta justificando sua indignação contra o presidente Zé Carlos e anunciando, inclusive, que vai pedir a sua cassação como vereador. É. Será que o recesso de fim de ano vai dar uma acalmada nos ânimos ou não? A questão do Vitorassi com o Zé Carlos chama-se jus esperneandi. No direito usa-se muito isso. Jus esperneandi é quando o camarada é pego no flagrante cometendo alguma coisa feia, condenatória, vexatória, uma coisa de baixa qualidade, ele solta um jus esperneandi para tentar neutralizar o flagrante que ele acaba de ser feito contra ele. O Vitorassi, já foi dito aqui, patrocinou uma das maiores baixarias da história legislativa iguaciense em toda a sua história. Foz do Iguaçu, ano que vem, completa 100 anos. Eu nunca vi falar numa baixaria tão grande como o Vitorassi patrocinou ali no interior da Câmara, na pessoa dele contra o presidente do Legislativo. Ameaçou bater no cara lá dentro e agora soltou uma carta hilária para as pessoas que foram ontem na Câmara e mandou entregar uma cartinha dizendo que vai pedir a cassação do Zé Carlos. Ora, meu Deus, o que nós estamos tratando aqui é de pedir a cassação não do Zé Carlos, o Zé Carlos, que também não é santo, mas, nesse caso propriamente dito, ele foi a vítima do Vitorassi. Agora, o Vitorassi quer reverter, pedir a cassação do presidente do Legislativo. Na verdade, eu acho que não vai conseguir, não, que eu volto a repetir. O Zé Carlos não é nenhum santo. Nós não podemos nos esquecer que a primeira vara criminal da comarca de Foz acatou uma denúncia contra o senhor Zé Carlos e mais algumas pessoas que o cercam lá, seus colaboradores, por formação de quadrilha. Ele está denunciado e o processo encontra-se em trâmite, está tramitando contra o Zé Carlos, ele é réu por formação de quadrilha. Portanto, santo ele não é. Mas nesse caso com o Vitorassi, eu acho que ele é a vítima. O Vitorassi fez o papel de agressor. E o Vitorassi está querendo, é aquilo que eu falei, desviar o foco da atenção que está sobre ele. E tem mais é que responder pelo que ele fez. Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu teve mudança nas últimas 24 horas? Teve. O juiz da segunda vara civil, Dr. Gabriel de Quadros, exarou uma decisão dizendo que o Marcos Pôncio, que se instalou lá na presidência do SISMUF, na verdade ele praticou esbulho sucessório. E o doutor juiz deu um prazo de 48 horas depois que o oficial de justiça notificar o Marcos Pôncio, que era o assessor jurídico do SISMUF e tornou-se presidente. Na verdade, na visão do juiz, ele deu um golpe. Então, voltando, após ele ser notificado dessa decisão do juiz que saiu ontem, ele terá 48 horas para pirulitar-se da presidência do SISMUF. Se isso não acontecer, é para chamar a polícia. Muito bem, está escrito lá na decisão do juiz. Agora você me pergunta, mas o que é esbulho? Esbulho é do verbo transitivo direto, esbulhar. Esbulhar é apropriar-se de uma coisa que não é sua. Vou dar um exemplo prático. Você está caminhando no meio da rua, vê uma casa linda, maravilhosa, toda fechada. Aí, de repente, você arrebenta a janela, pula para dentro e entra lá dentro e passa. A casa passa a ser sua. Quando os legítimos proprietários chegar, o que, que o senhor está fazendo aqui? Não, achei, é minha. Isso é esbulho sucessório. Então, Mava reviravolta, o Walter Ferreira, que foi eleito pelos associados através de uma eleição e foi escolhido como presidente do sindicato SISMUF, volta a ocupar o lugar que lhe é de direito, segundo a justiça, que é soberana. Marcos Pôncio caiu do cavalo. Paulo McDonald Guise, fazia tempo que você não comentava a respeito de assuntos como este, mais uma denúncia judicial contra o ex-prefeito? Ô, Guilherme, você só pode estar de brincadeira comigo. Fazia tempo? Não tem uma semana aqui que a gente não fala de uma japirona em cima do seu Paulo McDonald. As denúncias contra o Paulo, por improbidade administrativa, são semanais, né? Já ficou até piadinha aqui pra nós. A coisa caiu, descambou pra papiléria, mais uma denúncia contra o Paulo McDonald e mais 15 auxiliares dele. Me disseram até que tem até a assessora jurídica aí no primeiro mandato, foi no período de 2005 a 2007. Vocês se lembram que o Paulo fanava-se de ter comprado ar-condicionado para as escolas? Lembra? Os menininhos têm que ficar no ar-condicionado, refrigerado. Comprou um monte, só se esqueceu de uma coisa. O gestor público, quando faz compra acima de R$8.000, ele tem que licitar. É a lei 8666 das licitações. Se ele não licitar, ele pratica crime de improbidade administrativa. Resultado, o Paulo não licitou aquela compra daqueles aparelhos e agora o promotor o denunciou. Se ele for condenado, ele terá que devolver aos cofres públicos perto de R$700.000. Quem quiser maiores detalhes dessa denúncia, vá no meu site hlucas.com.br que está tudo lá. Quem denunciou foi o promotor do patrimônio, Marcos Cristiano Andrade. Ontem o Valdomiro Cantini, que é o apresentador lá da CBN na cidade de Cascavel, ele fez um comentário bastante curioso através do Twitter a respeito da situação do Edgar Bueno e do professor Lemos lá em Cascavel. O comentário dele foi o seguinte, porque a justiça, né, o Tribunal Eleitoral lá em Brasília, deu ganho de causa ao Edgar Bueno para que ele permaneça no cargo enquanto não houver a decisão definitiva. Agora, segundo o Cantini, quem comemorou mesmo essa decisão não foi nem o Edgar, foi o professor Lemos, porque se ele fosse obrigado a assumir a prefeitura agora, ele teria que renunciar ao cargo de deputado estadual, e aí caso o Edgar Bueno lá na frente conseguisse voltar à prefeitura, o professor Lemos ficaria sem mandato de deputado e sem o cargo de prefeito. Como é que você está acompanhando essa confusão toda? Na verdade, Guilherme, só fazer uma recolocação aí que você colocou. Esse processo do Edgar Bueno ainda não chegou a Brasília. Ele não chegou lá. Por enquanto, ele está na órbita do TRE do Paraná. O que aconteceu foi o seguinte. Lá no TRE, são 6 desembargadores em cada câmara. E os 6 desembargadores, no primeiro momento, entenderam que o Edgar estava cassado. Cassaram o mandato do Edgar. 6. O que é que aconteceu? Normalmente essas ações, elas não têm efeito suspensivo. Significa que aquela decisão ali tem que ser tomada de imediato. Não pode suspender enquanto recorre. Muito bem. Ocorre que acharam uma brechinha na lei. A lei é cheia de brechinhas. Os advogados do Edgar Bueno acharam uma brecha e entrou no Tribunal de Justiça do Paraná, no mesmo tribunal que o cassou, com um pedido de liminar em cautelar. O que é a cautelar? A cautelar é uma ação que se dá quando o direito do indivíduo está sendo colocado em risco, seria o mesmo que um mandado de segurança. E então, o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná entendeu de deferir um pedido de liminar em cautelar. Significa que deu o direito de Edgar voltar à prefeitura de Cascavel. E por essa decisão do Tribunal de Justiça do presidente, que sobrepôs a uma decisão de 6 desembargadores do TRE, né? Você imagina como a justiça é cheia de nuances. Um desembargador deu uma decisão que se sobrepôs a decisões de 6 desembargadores do TRE. E o Edgar voltou. Isso que o Cantini falou é verdade mesmo. Porque se o professor Lemos assumisse no lugar do Edgar, ele teria que anunciar o mandato de deputado na Assembleia. E se lá na frente o Edgar conseguir reverter essa decisão, como momentaneamente conseguiu, ele voltou à prefeitura, o professor Lemos, se tivesse já renunciado ao mandato na Assembleia, teria perdido o cargo. Então isso aí está virando, na verdade, é o samba do crioulo doido, seu Guilherme. E a situação do Cid Vasques, secretário de Segurança Pública, o governador Beto Richa, está alegando guerra política. Na verdade, o Cid Vasques está penduradinho na brocha. Sabe que aquela, o cidadão vai pintar a casa, aí ele pega uma cadeira, molha a brocha de tinta e vai pintar a parede. Aí chega um gaiato e tira a cadeira, o cara fica pendurado na brocha. É isso que aconteceu com o procurador de justiça Cid Vasques. Vamos esclarecer para nossos ouvintes. O Cid Vasques é membro do Ministério Público, ele é procurador de justiça. Trabalha junto com os desembargadores no tribunal. É procurador. Quem trabalha nas comarcas aqui é promotor. Ele é procurador e ele estava com licença para ser secretário de segurança do governador Beto Richa. Acontece que ele comprou uma guerra surda com o GAECO, porque ele determinou que os policiais do GAECO durante um ano têm que fazer rodízio. Os GAECOs não gostaram disso. O coordenador estadual do GAECO não gostou e agora o Conselho Superior do Ministério Público é composto por 9 vetustos senhores de cara feia, são 9. Dos 9, 8 vetustos senhores entendeu que o Cid Vasque tem que retornar para os quadros do Ministério Público lá em Curitiba. Portanto, se ele não retornar, ele perde o cargo. Acontece com ele o mesmo que aconteceu com o De Lázaro, aquele Roberto Carlos do Requião. Ele optou por ficar de secretário de Segurança Pública, perdeu o lugar dele, ele era procurador também de Justiça, perdeu o cargo. Agora... E o Cid Vasque está no mesmo encruzilhada. Se ficar, perde o cargo. Se não ficar, ele volta para a Procuradoria e o Beto Richa terá que arrumar outro secretário de Segurança para o Paraná. Eu acho que não é difícil para o governador, tem tanta gente competente no Paraná, é só se fixar num nome bom e terá aí um novo secretário de Segurança. Foi isso que se passou. Eduardo Lucas, volta amanhã? Eu volto, querendo dizer que daqui a pouco nós vamos entrar em recesso de novo, né? Eu acho que amanhã, quinta e sexta, vai ser o último dia, né, Guilherme? Tenham todos um bom dia.